Você está escutando Rádio Mutirão, hoje em transmissão continental de mídia livre. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Hoje no programa Mulheres Vivas vamos ouvir sobre o contexto geral das mobilizações de mulheres no todo o continente americano. Vamos refletir sobre o direito de parir das mulheres, a partir do caso de uma mulher mapuche que teve que parir engrilhada esta semana. Vamos conhecer a biografia de uma mulher viva. E principalmente vamos retransmitir o que está acontecendo nas mobilizações na Argentina e no Chile. Você está escutando a Rádio Mutirão. Hoy se reúnen mujeres de muchísimos países del mundo para luchar contra la violencia de género. Porque este mes, Lucía, de Mar del Plata, fue violentamente agredida y matada. Mujeres de Argentina, México, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Gualmapu, Paraguay, Brasil, Bolivia, España y Francia, si es que no, desde más países también, nos entregan su apoyo para luchar contra la violencia de género que en este caso significó la muerte de Lucía. Lucía murió el 8 de octubre, dejó su computador abierto en su casa, su termo para el mate, esperándola porque ella pensaba volver pronto. La pasaron a buscar y no volvió más. Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel son los tres sospechosos de haberla drogado, violado y empalado, lo que le provocó un ataque cardíaco y su muerte. Cuando sus familiares fueron a buscarla a la policía, porque les dijeron que había tenido un accidente, que tenía que ir a la comisaría, nadie se atrevía a contarles lo que había pasado. Tampoco les quería mostrar el cuerpo, porque nunca antes habían visto un crimen tan horrendo. Hoy, estos tres sospechosos están siendo procesados y la familia ni siquiera puede mostrar fotos de ellos junto a Lucía en las redes sociales, porque increíblemente están recibiendo amenazas de muerte. Y uno se pregunta, ¿amenazas de muerte de quién, no? ¿Quién tiene la desfachatez de defender un crimen como ese? Lucía tenía 16 años. No se puede explicar, creo yo, un crimen como ese. Coincidió que ese mismo día se realizaba en Rosario el encuentro de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina. Y cuando ocurre la tragedia de Lucía, gracias a todas esas mujeres, la reacción nacional fue fuertísima. Y convocaron a paro nacional para hoy. Se sumaron casos como en realidad siempre los hay, y eso hace que todos estos países estemos hoy juntas y juntos mostrándole al mundo que no aceptamos más esto, que no hay manera de continuar así y que tenemos que preservarnos. Você está escutando a Rádio Mutirão. Mulheres Vivas. Mulheres Vivas. Mulheres Vivas. Mulheres Vivas. Lorena Cajuan pertence à comunidade Maguidante, Alto Altiquina, na comuna de Cañete, no sul de Chile. Ela é uma mulher mapuche. Estava com 8 meses de gravidez e sofreu problemas de pressão, pelo qual foi trasladada desde a penitenciaria, desde a cadeia, até o centro de urgência no Hospital Regional de Concepção. Desde o Hospital Regional de Concepção, foi derivada para a Clínica da Mulher no Sanatório Alemão, e aí ela foi submetida a uma cesárea. Conta-nos testemunhos que a cesárea foi induzida por enquanto a Lorena Cajuan estava engrilhada na cama do hospital. Ao mesmo tempo, tinha 3 gendarmes, homens, fazendo a vigilância durante o parto, e no pós-parto se manteve 1 gendarme ainda para os cuidados posteriores do parto. Ou seja, ela, além de ter sido submetida a processos de violência durante o parto, também foi submetida a um processo de violência pós-parto. Ante isso, o Instituto Nacional de Direitos Humanos sumou-se ao recurso de amparo apresentado pela Defensoria Penal Pública na Corte de Apelações de Concepção, a favor de Lorenza. Apesar de que ela é uma presa política mapuche e que foi obrigada a dar luz nessas condições, Gendarmeria explicou-se que tinha se ajustado ao direito de tirar os grilhetes antes do momento dela parir, coisa que foi desmentida pela própria diretora do hospital onde nasceu à luz a nossa nova bebê, nossa nova integrante. Isso nos traz a tono a necessidade de falar de nosso direito a parir e nascer com dignidade. Nós mulheres temos o poder da vida e nós mulheres temos o poder de decidir sobre nosso corpo. Quando a gente fica com todos os olhos em cima, com todos os dedos apontando a gente e com todo mundo dando palpite sobre o nosso corpo, a verdade é que se mete em um lugar que só depende da mulher decidir. O parto e o aborto são decisão da mulher. Interromper uma gravidez ou continuar com ela tem a ver com a decisão que passa com a decisão do corpo de nós como mulheres. E para isso, nós hoje em dia reivindicamos o nosso direito de decidir. De decidir qual vai ser nossa roupa, qual vai ser nosso penteado, qual vai ser nossa ocupação, qual vai ser a nossa atividade, nosso roteiro diário, mas principalmente qual vai ser a forma que nós queremos parir, se é que nós queremos parir. E se não queremos parir, como é que também vai ser a melhor forma de interromper isso? Esse direito de nós como mulheres sobre nosso corpo, que é a liberdade de nós decidir, está sendo denegado, está sendo perseguido e está sendo também reivindicado. Então, hoje em dia, Natália Urbina, do Girassol Comunicações, envia um abraço fraterno para todas as meninas, para todas as mulheres, e passa essa informação. Nós temos nosso direito de nascer e de parir com dignidade. Isso se chama parto humanizado, mas a verdade é que é simplesmente parto. E no Rio de Janeiro, a gente conta com a Casa do Parto Natural, que atende mediante o Sistema Público de Saúde, que é o SUS, e oferece uma possibilidade. Existem outras alternativas também. Então, nós vamos a lutar, vamos a resistir por esse que é nosso direito de decidir sobre nosso corpo. É nosso direito de parir e de nascer com dignidade. E é nosso direito também de decidir quando a gente não quer ter filhos. É nosso direito, é nossa liberdade, é nós que decidem. Gente, não esqueça, pelo direito de parir e nascer com dignidade. Eu quero mandar um grande abraço para o povo mapuche, especialmente para Lorenza Cajuan, da comunidade Maguidanche, do Alto Alquina, na comunidade de Cañete, que teve que passar por essa tortura durante o momento de dar à luz, um momento que deveria ser sagrado e respeitado, porque nós trazemos a vida. É a vida, gente, nós temos o poder. Então, grande abraço, vamos estar juntas e uma grande saudação fraterna desde Rio de Janeiro. Salve, salve a criança, salve, salve a mulher, salve, salve a liberdade de decidir e salve, salve as mulheres vivas. Você está escutando a Rádio Mutirão. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Biografía de una mujer viva. Doris García Mosquera nace en Ismina, Chocó, en el año de 1955 y fallece el 14 de julio del 2015 en Bogotá, Colombia. Doris se destacó por ser una mujer luchadora y activista en la defensa de los derechos humanos de las comunidades negras afrodescendientes y de las mujeres en Colombia, trabajo que permitió avanzar en la garantía de los derechos de ese sector social. El 26 de octubre del 2014, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y su gerente de etnias, otorgaron a Doris García Mosquera el galardón Bencos Biojo, a toda una vida por la visibilidad del pueblo negro afrocolombiano. Ella fue ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se especializó en gerencia en la Universidad Gran Colombia y tiene una maestría en administración pública. Como estudiante participó en grupos de incidencia por los derechos humanos de las comunidades negras, afrodescendientes y de las mujeres. También participó en innumerables procesos de incidencia afro, como fue el proceso de formulación de la Ley 70 de 1993. Fue delegada por las mujeres negras colombianas en la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995. Ejerció el cargo de vicepresidente de la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras de Bogotá, fundadora también además de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, integrante de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas y la Alianza Internacional de Líderes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe. También fue delegada a la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación en Durban, Sudáfrica. Participó en la formulación de la Ley de la Mujer Rural, de la Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos afrodescendientes en Bogotá, del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en Bogotá y de la creación de la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres. Creó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el área de Universidad Incluyente, encargada de la atención diferencial a los grupos étnicos. Fue tallerista del tema afrodescendiente en todo el país, destacando la zona rural de Ismina, Itadó, y conferencista en universidades del país y otras, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Puerto Rico. Recientemente se dedicó al diseño, monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas diferenciales. Biografía de una mujer viva. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Você está escutando Rádio Mutirão.